E aí, cara, beleza? E aí, Frank, tudo certo, bem, mano? Você tá indo pra onde? Tô indo lá pra São Bento, lá. Ah, pode crer, sábado rola um break lá, né, menino? Tira um break lá. Ih, mas peraí, mano. O que você tá ouvindo aí? Tô ouvindo um som que você fez lá, o Sonhos Desperdiçados. Ih, meu irmão, sonhos, mano? É, aquele som. Por quê? O que que tem? Ah, você tá mal informado. Faz seu Aquaman aí pra mim. Toma aí, peraí. Ouve aí esse esquema aqui, depois você me conta o que você achou. Deixa eu ouvir, então.